Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De todos vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e nossos telespectadores dos nossos canais aí na Levir e também no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui do programa Lux Esotérica. Sempre, ouvintes, um programa que traz temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, um oferecimento dos queridos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, o portal do ocultismo, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está aí há 17 anos no ar. No próximo mês de julho, no dia 5, estará completando 18 anos de trabalhos na internet, trazendo realmente muitas informações interessantes, ouvintes, nesse programa que, sempre num espírito de liberdade de pensamento, nós estamos trazendo aqui muitas coisas interessantes para vocês. Saudando também aos nossos queridos participantes do nosso grupo no Facebook. Procurem, ouvintes, a Levir. Assinem lá o nosso grupo e participem para receberem diariamente meditações, frases, nossos comunicados, as publicações dos nossos programas. Muita coisa interessante vocês vão encontrar no nosso grupo da Levir e no Facebook. E, ouvintes, agora a loja esotérica virtual está com uma novidade. Você que vier a nos patrocinar, a participar do nosso trabalho com uma pequena semestralidade nos auxiliando, vai receber, ouvintes, o seu mapa astrológico totalmente interpretado. Além da numerologia, que já é uma constante há tanto tempo na Levir, agora também nós estamos levando para vocês a profundidade da astrologia, essa ciência oculta, antiquíssima, ouvintes, que revela realmente as suas energias, o seu signo solar, o seu ascendente, ouvintes, a posição dos planetas nas casas. Fazemos também as suas progressões secundárias e também a sua revolução solar, com previsões para todo este ano de 2014. Realmente um mapa que, quando fica pronto, tem mais de 30 páginas de interpretações, revelando, ouvintes, realmente a sua potencialidade energética. Você que não conhece ainda o seu ascendente, que não conhece a sua lua, que representa a sua vida anterior, ouvintes, não deixe, ouvintes, de se associar na Levir. Eu terei a maior satisfação de fazer esse mapa para vocês, ouvintes. E, continuando, ouvintes, aqui os nossos estudos de anatomia oculta, nós vamos trazer mais estudos interessantes no dia de hoje, sempre, ouvintes, buscando focalizar aí as temáticas esotéricas, que sempre é o foco do nosso programa. Nós sempre estamos buscando renovar aqui os conhecimentos daqueles que participam conosco, e estamos aqui falando com vocês, ouvintes, dessa anatomia oculta, focalizando bastante a questão do duplo etérico, né? O duplo etérico, que é a energia que vitaliza, ouvintes, a nossa aura física ainda, o etérico, que é o nosso corpo energético, sem o qual o corpo material não existe, ouvintes. É importantíssimo ter um conhecimento desse corpo energético, ouvintes, porque a nossa saúde material depende dele. E assim o Elvins, porque na verdade a mais importante das alimentações que o ser humano faz não é, ao contrário, Elvins, do que todos nós, né, a maioria, né, dentre as quais eu me incluí até bem pouco tempo atrás, antes de estudar esses temas, todo mundo acha que a alimentação mais importante é tomar líquidos, tomar água, comer fartamente, ouvintes, quando, na verdade, ouvintes, esses dois níveis de manifestação, na verdade, são apenas o lado material da coisa, ouvintes. Pois, em verdade, ouvintes, o que realmente nos alimenta é o prana, é a vitalidade que vem do sol e que entra no nosso corpo por meio da respiração. É ela que regula a entrada dessa energia que é invisível, e é ela, ouvintes, que vitaliza o nosso duplo etérico. Sem a respiração, nós não estaríamos realmente vivos. E os orientais já descobriram esse corpo energético, que ainda faz parte do nosso corpo material, há muito tempo atrás. Os hindus, com a sua medicina ayurvédica, também os chineses, com a sua acupuntura, eles perceberam, ouvintes, a existência desse corpo energético. É nele, sobre ele, que estão os chakras que nós estudamos no nosso programa anterior. Já estamos no programa Lux Esotérica número 454 e já estamos no terceiro programa que está estudando a anatomia oculta, ouvintes. Então nós temos que estar bem conscientes, ouvintes, da existência desse corpo energético, que é o duplo etérico. E, ouvintes, também vamos citar aqui uma frase, né, muito importante, que pertence ao mestre Kutumi, um dos mais conhecidos mestres da teosofia, que vai, ouvintes, nos dar uma noção daquilo que nós precisamos compreender realmente para entendermos esse lado oculto das nossas energias. O mestre disse o seguinte: assim, pouco a pouco, o que agora é incompreensível tornar-se-á evidente por si mesmo. E muitas frases de significado místico brilharão ainda ante os olhos de vossa alma, como que em transparência, iluminando as trevas de vossa mente, tal o curso do progresso gradual. E essa frase, ouvintes, ilustra bem realmente quanto evolui o conhecimento do ser quando nós percebemos exatamente a existência desse mundo invisível que está ao nosso redor e como nós estamos evoluindo através dele, praticamente sem percebermos, ouvintes, que nós estamos, na verdade, mergulhados num universo de energias, né? Os nossos sentidos são muito fracos, ouvintes, em termos de vibração para compreender, para abarcar realmente um mundo energético, um mundo espiritual no qual nós vivemos. Praticamente nós estamos bloqueados para esse mundo espiritual, e isso inclusive tem realmente uma explicação, porque poucas pessoas realmente suportariam ter na sua mente, no seu cérebro, a quantidade de informações que realmente adentra dentro do nosso ser, quando se passa a conhecer esse mundo mais amplo, ouvintes, que está ao nosso redor. Então, há temas, ouvintes, que merecem ser estudados, e um deles que justamente fala sobre essa incapacidade que nós temos de perceber o mundo espiritual, porque muitos podem se perguntar, né, mas por que eu não percebo esse mundo espiritual de que tanto se fala dele, né? As pessoas ficam um pouco chateadas, né, de ouvir falar de um mundo tão belo, um mundo tão cheio de energias, e ao mesmo tempo não perceberem diretamente esse mundo. E justamente, ouvintes, nós veremos que há bloqueios, há proteções realmente que impedem o ser humano, inclusive, de passar muito próximo do estágio até da loucura, né? Então, a questão, ouvintes, que nós vamos abordar na sequência é a questão da existência de uma tela atômica no nosso duplo etérico que impede, ouvintes, de que nós realmente estejamos tendo a entrada dessas informações etéricas, astrais, mentais, na nossa consciência vigília. Há pessoas que rompem, né, inadvertidamente essa tela, há outros que buscam romper essa tela, muitos pagam um preço altíssimo por isso, pois, como muitas vezes advertiu o mestre Kutumi, aqueles que buscam um conhecimento prático das ciências ocultas devem fazer uma análise muito clara das suas intenções, das suas energias, porque tudo aquilo que o ser humano tem dentro de si passa a ser ativo. Então, se a pessoa realmente não é bem motivada, se ela ainda é egoísta, infelizmente pode sobreviver até a loucura e, quem sabe, até a morte provocada por uma verdadeira avalanche de informações que pode acontecer na consciência da pessoa. Então, a tela atômica, ouvintes, que existe no duplo etérico, com relação a ela, temos aqui o seguinte: a relação entre os chakras do corpo astral e os do duplo etérico é muito estreita, né? Esse é um dado importante. Os chakras não existem apenas no nível etérico, eles existem também no plano astral e também no plano mental. E eles têm realmente, principalmente entre o corpo astral e etérico, há uma relação muito forte. Entre essas duas séries de chakras, né, os astrais e os etéricos, e interpenetrando-os de maneira difícil de escrever, existe uma tela ou filtro de textura muito cerrada, né, muito apertada, formada de uma só camada de átomos físicos, né, muito comprimidos e permeados de uma variedade especial de prana, da vitalidade. O prana que passa normalmente do astral ao físico é tal que pode, com toda facilidade, atravessar o filtro atômico. Porém, este opõe uma barreira absoluta a qualquer outra força incapaz de empregar a matéria atômica dos dois planos. O filtro, né, essa tela etérica, é assim uma proteção proporcionada pela natureza a fim de impedir a abertura prematura da comunicação entre os planos astral e físico. É essa, ouvintes, o objetivo da existência dessa tela, né, que é feita da mais elevada vibração da matéria física, que não é, como muitos podem imaginar, qualquer energia material, é a substância física etérica mais elevada, chamada substância atômica, né? E essa substância, ela vai justamente fazer um bloqueio das informações, ouvintes. Porque se não houvesse esse bloqueio, ouvintes, o indivíduo entraria no conhecimento da existência de seres realmente muito estranhos, descritos na literatura teosófica, principalmente na de Geoffrey Hodgson, a existência dos espíritos da natureza, que são contemplados muito fortemente aí no folclore. No Brasil nós temos inúmeras histórias a respeito dos espíritos da natureza, como as histórias do Curupira, do Saci Pererê, da Mãe d'Água, uma série de histórias que antigamente eram muito populares, hoje estão só na literatura praticamente, mas a existência desses elementais, ouvintes, é uma realidade. Na Índia e em outros países do Oriente, eles são chamados de, inclusive, de deuses, né? Apesar deles não terem ainda uma consciência individualizada, nós podemos dizer que os elementais naturais, né, que são espíritos da natureza, eles representam no mundo astral o mesmo papel que os animais têm aqui no nosso plano material, né? Os espíritos da natureza são, por assim dizer, os seres irracionais daquele mundo espiritual que nos rodeia. Então, em locais, ouvintes, que nós sequer imaginamos, como por exemplo numa planta, numa árvore, ali, ouvintes, há um espírito da natureza. Então, se nós estamos no meio natural, nós estamos sendo submetidos às influências desses espíritos da natureza, e são eles que fazem, ouvintes, o trabalho de energização das plantas. São os espíritos da natureza que são o elo de comunicação entre os anjos, que são seres já individualizados, são a humanidade, por assim dizer, do mundo espiritual. São os espíritos da natureza que captam os desejos, os pensamentos dos anjos e imprimem esses pensamentos nas plantas. E os espíritos da natureza, normalmente, eles têm exatamente o mesmo formato que as plantas. Então, se nós... existem espíritos da natureza dos elementos, como, por exemplo, o elemental do fogo, né? Com o qual, inclusive, não se deve brincar, né? Porque o fogo físico, a gente já não deve brincar com ele, todo mundo sabe. Agora, o espírito da natureza relativo ao fogo é pior ainda, porque ele pode realmente provocar um incêndio ou outras catástrofes no ambiente. Esses espíritos da natureza, ouvintes, eles normalmente não se aproximam dos seres humanos, eles não têm realmente desejo nenhum de se associar conosco. É uma bobagem, é uma desinformação aí, certas informações que se dizem por aí, que há gnomos, que há silfos, que há trolls e outros elementais, né? Espíritos da natureza, ondinas, fadas, que elas se aproximariam do ser humano, até conviveriam conosco. Porque esses espíritos da natureza, amigos, eles realmente têm uma aversão muito grande aos seres humanos, porque principalmente porque nós não entramos em sintonia com a própria natureza, assim como eles estão sintonizados. Então é bobagem, ouvintes, né? Aquela famosa frase, né? Eu acredito nos gnomos, ouvintes. Se a pessoa tivesse realmente um gnomo, né? Que é um espírito da natureza ligado ao elemento terra. Se ele realmente estivesse na casa de uma pessoa, como muitos põem lá um bonequinho, uma coisa assim na prateleira, isso seria muito negativo para a pessoa, porque o objetivo daquele espírito da natureza é viver entrando e saindo dentro das plantas, das árvores, e ali ajudando a infundir a energia naquela árvore. Se ela estivesse realmente na casa do indivíduo, o indivíduo teria realmente uma energia telúrica muito forte. Os únicos seres que realmente se importam e realmente se aproximam dos seres humanos são os anjos. Esses sim realmente têm um grande apreço pela humanidade, porque eles já são seres individualizados como nós o somos. Então eles realmente têm esse respeito, esse apreço, sabem o verdadeiro papel que o ser humano tem na natureza. Então eles se aproximam dos seres humanos. E são os anjos, ouvintes, que têm um papel muito importante no processo do nascimento dos seres humanos. Nós realmente não temos realmente muito conhecimento a esse respeito, mas quando uma mulher, ouvintes, engravida, na verdade ela atrai para si um ser espiritual. Né? Quando dois seres humanos se relacionam sexualmente, na verdade eles estão colocando em movimento no universo um vórtice energético muito forte que atrai espíritos da natureza, que atrai os anjos, porque naquele momento que os dois seres humanos que estão ali botando essa energia para funcionar, estão criando as condições para o retorno de um espírito até a matéria. E isso, ouvintes, vai ser feito justamente com a participação dos anjos. Dentro do processo da lei do karma, né? Na verdade todos nós somos chispas divinas, e a chispa divina ela pode habitar formas as mais diferentes. As mesmas chispas divinas que estão hoje em dia nos nossos corações já estiveram nos reinos elementais, já esteve no reino mineral, as nossas chispas divinas já estiveram no reino vegetal, animal e finalmente chegou até o nível humano. Tudo isso, ouvintes, regido por essa lei realmente inescapável, que é a lei de causa e efeito, a lei que ordena o universo, a lei de justiça universal. O que cada um tem, ouvintes, é a perfeita imagem do que nós realmente merecemos. E depois que a nossa chispa divina deixou as almas coletivas dos animais e ingressou no reino humano, nós passamos então a pertencer a uma categoria realmente muito especial dentro do universo, daqueles seres que são plenamente individualizados e que são aqui na Terra a perfeita imagem e semelhança de Deus nos planos cósmicos, pois nós temos um impulso da matéria com o Espírito Santo, a Mãe Divina que criou os nossos corpos. Temos o impulso da consciência, da chispa divina, e quando o ser humano sai daquele nível puramente animal, né, coletivo, sem individualidade perfeita, e passa para o reino humano, nós recebemos o impulso, ouvintes, do aspecto Pai, do primeiro aspecto, o aspecto da vontade espiritual. E isso realmente faz uma grande diferença na nossa evolução, ouvintes. E a nossa entrada nessa roda de samsara, ouvintes, que aqueles que nos acompanham no vídeo estão vendo que há a sucessão de nascimentos e mortes, que é realmente o grande ordalho, né? A grande via crucis pelo qual a nossa alma pessoal evolui, pois a nossa alma periodicamente volta até a Terra buscando, ouvintes, a experiência. O que nós queremos aqui, ouvintes, é realmente ter experiências que nós não podemos ter, ouvintes, no plano puramente espiritual. Se nós realmente pudéssemos viver apenas na luz, seria tudo mais fácil, seria tudo mais tranquilo, ouvintes, mas nós realmente vivemos no mundo da separatividade, um mundo onde a inércia nos impele, ouvintes, a muito sofrimento, mas é através desse sofrimento que nós vamos nos tornar mestres desse mundo, ouvintes, onde nós estamos. E todo esse processo, ouvintes, é regido pela lei do karma, os processos da lei da reencarnação, e com total meritocracia, ouvintes. Ou seja, cada um é aquilo que tem desenvolvido e nas encarnações passadas, e nós seremos no futuro aquilo que nós estamos desenvolvendo hoje, ouvintes. Daí que a diferença, ouvintes, desse conhecimento para o conhecimento que as religiões nos dão, é que as religiões dizem que nós precisamos ser salvos por Deus, por Jesus, pelos mestres, pelos anjos, que alguém vai vir de fora para dentro para nos salvar. Quando, ouvintes, a constatação que o esoterismo, que a teosofia faz, é que esse processo é de dentro para fora. Nós estamos crescendo em poder, em conhecimento, em sabedoria. A cada existência, ouvintes, nós melhoramos. Nós vemos aí quantos espíritos e almas evoluidíssimos reaparecem no mundo, crianças de tenra idade que têm habilidades, que demonstram caráter e realmente uma inteligência extraordinária. E ao mesmo tempo nós temos pessoas, ouvintes, que demonstram ser almas jovens, porque elas erram muito, cometem crimes, e infelizmente estão aqui no mundo para aprender pela dor ou pelo amor, que são as duas formas que o ser humano, infelizmente, mais usa para aprender, né? Ao invés de estudar, ao invés de pesquisar, as pessoas ou amam e recebem a energia positiva, ou sofrem por meio da dor, elas acabam reconhecendo que elas estavam errando. Mas tudo isso, ouvintes, não é uma punição divina. Não tem ninguém nos punindo, dando também, ouvintes, coisas de presente para nós. Tem pessoas que dizem: Deus me deu um dom, me deu o que eu tenho, me deu as minhas posses, a minha beleza, ou a minha feiura, ou a minha facilidade, ou a minha dificuldade. Deus, ouvintes, está inocente nesse processo, meus queridos irmãos, ouvintes. Realmente o que nós temos é aquilo que nós merecemos. E se nós queremos mais, nós precisamos evoluir mais

ou que foi o nosso pai, nossa mãe, por um acaso lá que resolveram nos fazer, quando isso, ouvintes, não está realmente de acordo com o conhecimento arcano. O que o esoterismo, que a teosofia nos ensina, é que a partir do momento que a nossa chispa divina atinge a sua maturidade, quando ela se individualiza e sai do reino animal, aonde ela ocupou durante tanto tempo as formas daquele reino, então essa mesma chispa divina que está em tantos e tantos bilhões de pessoas ao redor do mundo, ela então sobe um nível e passa a habitar as encarnações humanas. E então o que nos torna realmente ligados a todos os seres humanos é essa natureza espiritual comum, ouvintes. E ao conhecer isso, ouvintes, se torna realmente muito, muito importante que nós tenhamos muita responsabilidade, ouvintes, com relação a esse processo, ouvintes, que traz à vida os seres humanos. Cada um de nós está aqui, ouvintes, por um impulso evolutivo que vem de dentro. Primeiro, iniciado na mente de Deus, no seu processo de manifestação, onde ele imprimiu em nós esta vontade, ouvintes, de viver, porque ele também está fazendo dentro de si um processo cósmico, né? que não nos compete, né? Compreender, né? Mas o fato, ouvintes, é que de Deus vem essa vontade de se manifestar e que nós, seres humanos, também temos aqui na matéria. E então começou aquela peregrinação, ouvintes, aquela fantástica peregrinação da nossa chispa divina através da matéria. Então, esse processo se iniciou há muitos e muitos milhões de anos atrás. Nenhum de nós, ouvintes, é realmente um ser jovem do ponto de vista espiritual. Nós somos realmente seres muito, muito antigos em termos cósmicos e, ouvintes, esta antiguidade se manifesta por toda a vida, pelo respeito que a maior parte das pessoas tem justamente pela sua própria vida e pela vida do seu semelhante. Quando nós vemos seres humanos que não respeitam a vida alheia, ali, ouvintes, está uma alma jovem que ainda está dominada pelos impulsos puramente animais. Porque nós viemos do reino animal, então, naturalmente, ouvintes, nós temos esses impulsos animalescos em nós. Isso todos nós devemos reconhecer, não há como escapar disso, ouvintes. Mas, além desses impulsos animais, nós também temos os impulsos espirituais. E nas pessoas mais evoluídas, esses impulsos justamente predominam. Então, quando nós vemos um ser humano que tem, ouvintes, uma vida regrada, uma vida realmente espiritualizada, é porque ele já começa realmente a viver intensamente os princípios da espiritualidade, que nós todos estamos ligados a uma mesma fonte. E isso, ouvintes, é realmente a marca do verdadeiro espiritualista. É o reconhecimento de que a tríplice chama dentro do nosso coração, ela é a mesma no coração de todos os outros seres humanos e também nos reinos inferiores a nós, no reino animal, no reino vegetal, nos minérios e nos elementais, ouvintes, ali também existe vida. Não individualizada como é em nós, mas também as chispas divinas estão ali presentes. E no reino acima de nós também, ou seja, no reino angélico, e para cada ser humano existem, como diriam os hindus, 300 milhões de anjos. Isso é um pouquinho de exagero, mas há um número infinitamente maior de anjos do que de seres humanos aqui embaixo na matéria. Mas em cada anjo também há uma chispa divina, queridos ouvintes. E eles podem não ter passado pelo mesmo processo de evolução do que nós, porque realmente o caminho que os anjos seguem não passa pela matéria. A linha evolutiva deles é diferente. Eles estão constantemente na presença dos desígnios divinos, enquanto nós, seres humanos, pertencemos a uma outra hierarquia criadora. A nossa hierarquia criadora é chamada a hierarquia de Ahankara, né? O que, feliz ou infelizmente, é a nossa característica, ouvintes, mas nós temos que nos conformar, ouvintes, com essa situação, porque nós realmente somos seres diferentes dos anjos. Nós temos o livre-arbítrio de uma maneira tão intensa que eles realmente não compreendem por que nós preferimos muitas vezes ficar, ouvintes, nas situações que nós realmente não compreendemos muitas vezes o que nós estamos fazendo. Eles acham incrível como o ser humano destrói a natureza, como nós não entramos em sintonia com os outros seres e principalmente por que nós não percebemos a existência da vontade divina que se manifesta em todos os seres. Pois realmente só a muito custo que nós desenvolvemos a espiritualidade. Mas, infelizmente, ouvintes, essa é a nossa característica, ou a nossa hierarquia criadora, né? Que é chamada de Ahankara. Ela evolui pelo eu separado. Então nós jamais, e poucos de nós realmente reconhece que nós estamos aqui, ouvintes, porque nós estamos associados com os anjos. Porque quando vem, ouvintes, ao mundo uma criança, a sua chispa divina é insertada naquele corpinho que começa a se desenvolver pelos anjos. E antes, até, ouvintes, de que o anjo possa fazer o seu trabalho, ele já está trabalhando junto com a alma da pessoa. Então ninguém está aqui por acaso, ouvintes. Nós estamos aqui porque realmente nós queremos estar aqui. Cada um de nós, enquanto almas, antes de estarmos encarnados, nós tivemos a vontade de retornar, e com essa vontade nós irradiamos um pensamento, né, intenso, que foi captado pelos anjos e que junto a nós, ouvintes, fizeram esses anjos um planejamento para que nós pudéssemos voltar. Mesmo que nós não nos lembremos disso, ouvintes, é possível se lembrar disso se nós fizermos a regressão da nossa memória. Se nós assim fizermos, ouvintes, nós vamos nos lembrar justamente do processo que nós fizemos junto aos anjos. Ali, junto com os anjos, nós planejamos o quanto de karma nós vamos esgotar durante uma vida, a vida que vai seguir, com quais pessoas nós vamos viver, com quais pessoas, e que nós, com muitas pessoas, nós temos karmas muito fortes, né? E nós precisamos justamente resgatar as nossas dívidas kármicas, que obviamente não são poucas, né? E através desse planejamento, ouvintes, nós vamos voltar, e ao retornar, ouvintes, então nós reencontramos os amigos e os nossos parentes, os amigos e também os inimigos também, né? Por que não dizer? E é bobagem, ouvintes, nós imaginarmos que a gente pode se livrar de alguém nessa vida, porque a maior ignorância que um ser humano pode ter é quando ele tenta justamente se livrar de uma outra pessoa, matando uma outra pessoa. Isso realmente é uma demonstração de ignorância terrível, porque o único corpo, ouvintes, que nós podemos matar é o corpo físico, e a pessoa que nós matamos, ouvintes, o que é não só um crime, mas uma demonstração de ignorância, de burrice realmente, ouvintes, da lei cósmica, da própria propagação, da conservação da energia. No universo, ouvintes, nada é criado, nada é destruído. As coisas apenas se transformam. Então, ao matar uma pessoa, nós fazemos um elo kármico fortíssimo com essa pessoa, o que garante, ouvintes, que na vida seguinte ou nas vidas seguintes, nós vamos viver muito próximo a essa pessoa. Então, aquilo que o indivíduo que mata o outro acha que vai acontecer, que ele vai se livrar, realmente, durante alguns anos, aquela pessoa desaparece. Mas o corpo astral da pessoa continua, a alma da pessoa continua, e os senhores do karma fazem com que essa pessoa volte para a nossa vida na forma da nossa mãe, do nosso pai, de um irmão. E muitas vezes, ouvintes, e as pessoas que nós temos um relacionamento difícil na nossa família, é justamente uma pessoa com a qual nós tivemos essa relação tão ignorante, que chegou ao ponto de nós não suportarmos a outra pessoa e cometer um crime contra ela, cometer uma violência, ou, na pior das hipóteses, de nós ceifarmos a vida da outra pessoa. E ela então passa a ser, ouvintes, um parente próximo. E normalmente a relação que mais, ouvintes, regula essa situação é a relação de mãe e filho, né? Porque para você chegar num ponto de matar uma pessoa é porque você tem um ódio extremo dessa pessoa, né? Então, a única relação cósmica que pode anular esse ódio, obviamente, que é o amor. E aonde que nós temos um amor mais forte, um amor incondicional, ouvintes, é justamente na relação de mãe ou de pai para com seu filho. Mas principalmente o amor de mãe e filho. Então, ouvintes, infelizmente, aqueles que, né, cometeram essa bobagem, né, esse erro realmente com relação à vida, cometeram esse crime de matar alguém, saibam, ouvintes, que justamente aquela pessoa que você matou pode vir a ser a sua mãe na outra vida, pode vir a ser o seu pai, ou pior, você que matou a pessoa vai ser o pai ou a mãe daquela pessoa. Ela volta para você, e como nós temos essa bênção, né, de que essa informação não está no nosso cérebro físico, mas sim no nosso, na nossa alma, que a maior parte das pessoas não tem esse contato com a alma, nós então vivemos uma vida com os nossos pais, e aí é que a coisa realmente se apazigua. Mas ainda com relação ao duplo etérico, né, nós temos aqui a informação que esse duplo etérico, né, que se destina à alma reencarnante, é antecipadamente construído por um elemental, né? Os anjos envolvem aqueles gametas sexuais que se usam, que se unem com uma forma elemental, né, que permite então aquela alma que volta se ligar àquele corpo que vai nascer. E também concorrem anjos do plano mental, do plano astral e do próprio nível etérico, né? E isso está ligado com os quatro grandes Devarajas, os grandes arcanjos dos quatro pontos cardeais. E a tarefa desse elemental que vai conduzir a vida daquela criança, o desenvolvimento do corpo, é ser, né, o construtor e ser o molde, preparar o molde etérico no qual se formarão as partículas físicas do novo corpo que vai nascer, né? E quando o feto encheu completamente o molde, está pronto para nascer, começa o desenvolvimento da nova forma, da nova fase, apresentando as dimensões, o tipo e as condições do corpo, tal como será no momento em que o elemental o deixará, depois de terminada a sua tarefa. E após a partida do elemental, todo o posterior crescimento do corpo estará ao cargo da própria alma, do eu superior da criança. A matéria etérica para o corpo da criança é extraída do corpo materno, né, do duplo etérico da mãe. Daí a importância da mãe, né, procurar estar ligada a elementos, a ambientes puros, né, para facilitar que a criança se desenvolva bem. Não só do ponto de vista físico, mas também psicológico, né, toda a atmosfera. E a não ser que o elemental esteja encarregado de obter um resultado especial no corpo, né, principalmente na aparência da criança, como a beleza excepcional ou o contrário, o principal trabalho desse elemental nesse sentido serão os pensamentos da mãe e as formas pensamento que flutuam ao redor dela. Por isso que os antigos, principalmente na Grécia, né, se diz muito a esse respeito, que a mãe, né, grávida era retirada dos ambientes comuns e colocada sempre em contato com as artes, com as esculturas, com as pinturas, a boa música, para que isso inspirasse e influenciasse aquele elemental da criança, para que viesse um ser belo e que as suas possibilidades pudessem realmente se desenvolver. E o oposto, ouvintes, de todo esse processo é o processo da morte. A morte é o outro lado desse processo, e a morte, ouvintes, ela acontece justamente quando o duplo etérico se desliga, né, do corpo material. E então o duplo etérico pode, em certas condições, ser separado do corpo físico denso, continuando, no entanto, preso a ele por um fio ou cordão de matéria etérea. No momento da morte, o duplo retira-se definitivamente do corpo denso, e às vezes se torna visível como uma névoa, né, violácea, né, uma névoa esbranquiçada, meio rósea, que está próximo ao corpo ali da pessoa que faleceu. E esta matéria, né, ao condensar-se, reproduz exatamente a aparência do moribundo, ligada ao corpo denso por um fio brilhante. No instante da morte, este fio ou cordão magnético se rompe. E é nesse momento, ouvintes, que acontecem aqueles fenômenos de que pessoas veem a face ou veem o fantasma da pessoa que está morrendo, porque realmente ela pode projetar essa matéria etérica a uma certa distância, ou também do ponto de vista astral, também a pessoa que está morrendo e gostaria de se comunicar com alguém, ela vai então projetar essa energia. Mas realmente, quando se rompe esse cordão energético entre o etéreo e o físico, aí realmente terminou a vida. Então, com a retirada do duplo etérico, o prana cessa de circular pelas vidas inferiores do corpo, que são as células, e cada célula então se emancipa e começa a desagregação do corpo que até então estava animado por aquela alma. Então o corpo passa a ser uma coisa que não tem mais um conjunto. E aí, ouvintes, fica também a informação que os anestésicos, né, eles justamente eles são a retirada do duplo etérico de qualquer região do corpo. Os orientais, principalmente os chineses, eles obtêm a anestesia até mesmo apenas com a aplicação das agulhas de acupuntura. Então, quando o duplo abandona o corpo denso, definitivamente, esse duplo não se afasta, mas ele permanece em geral flutuando sobre ele. É essa a situação, e fica então como se fosse aquele fantasma, aquela figura nublada que não tem realmente a consciência, que está ali próximo, é apenas o duplo etérico da pessoa. É nesse momento que a pessoa tem o famoso filme, né? Passa o filme dos fatos mais importantes da vida da pessoa, porque a consciência está resumindo tudo o que aconteceu, né? Então, durante a retirada do duplo e também depois, toda a vida passada da pessoa passa rapidamente em revista, né? O famoso filme da vida da pessoa, ante o seu ego, seu eu superior, revelando cada rincão esquecido de memória, todos os segredos, quadro após quadro, acontecimento após acontecimento. Em alguns segundos, a alma revê toda aquela vida que está terminando, verifica os êxitos e os fracassos, os amores e ódios. Nota a tendência predominante no conjunto e afirma o pensamento diretor de sua vida, determinando a região em que ela vai passar a maior parte da vida espiritual, né? Porque a pessoa morre no físico, mas na verdade o que ela está acontecendo é que ela está nascendo para o plano espiritual. E certas pessoas se libertam da envoltura etérica em alguns instantes, e algumas outras, esse processo é mais demorado, leva horas, dias e algumas até semanas, mas o comum é levar apenas algumas horas. O certo, na verdade, é se esperar cerca de 48 a 72 horas para que haja um desligamento total do etérico do físico. E realmente, aí, ouvintes, a questão da dos processos, né, que podem ser feitos para dar o destino final para o corpo, há que se ter realmente uma noção de que a melhor solução para o corpo físico e para o etérico seria a cremação. A cremação é o processo mais correto, porque ele dá realmente um destino final para o corpo, que não vai passar por aquele processo, né, de decomposição, que é muito desagradável realmente. Nós lembrarmos que os nossos entes queridos estão lá se desagregando, mesmo que por um processo natural, mas o pior mesmo é aquela energia, o ventre etérica, que fica ali solta, que lamentavelmente, num país que onde há realmente magia negra rolando, como é o nosso Brasil, pessoas usam essa energia etérica para fins escusos, e realmente é uma situação muito desagradável essa que a gente vê nos cemitérios, né? Principalmente onde a gente percebe o quanto realmente há de energia negativa ali naquele ambiente e como esses cemitérios, ouvintes, estão preenchidos com uma energia negativa tão forte que, lamentavelmente, ela pode até ser usada para fins escusos, né? Realmente é uma situação muito desagradável que a gente tem que comentar, mas que é uma possibilidade, ouvintes, que a energia que fica-se ali no cemitério, que ela seja usada para fins, né, de magia negra, o que realmente faz aconselhar, ouvintes, que se use, na verdade, o processo da cremação como o destino final para o processo do corpo físico e do duplo etérico. Mas, ouvintes, esses assuntos realmente são muito interessantes e nós esperamos voltar a eles nas nossas próximas edições. E agradecemos muitíssimo aí sempre a audiência de vocês. Nós estamos numa série que está falando da anatomia oculta e esperamos contar com a audiência de vocês nos nossos próximos programas. Ficamos aqui e deixamos com vocês, ouvintes, a programação interativa da Rádio Esotérica FM, que está à disposição de vocês, www.esotérica.fm. Ouçam a música da nova era 24 horas por dia, sempre à disposição de vocês, muito boa música aqui nos nossos diversos canais de áudio. Então, ouvintes, nos despedimos aqui. Aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérico. Até lá!